Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, este momento bacana do nosso dia, quando a gente se reúne só os amigos aqui no estúdio da Atlântida para trocar uma ideia bacana junto com a nossa amiga audiência. Não é mesmo, Maurício Amaral? É mesmo. Barbaridade, é a voz, Maurício Amaral. É a voz, meu. Dá uma limpada no... Tem um catarro na garganta. Calma, é mesmo. Não, vamos tentar economizar os termos, né? Tem que pegar um café. Desagradáveis. Pega um pra mim também, Amaral, por favor. Sem açúcar, tá? Estamos chegando com Coca-Cola, gaúchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito, verão Colombo, muito mais pra você. E Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E tu, Cajezinho, também? E aí, beleza? Esse é o espírito, né? Qual? O espírito de o pessoal se reunir, os amigos se reunir pra conversar, pra bater um papo, pra trocar uma ideia. Pô, junto com a audiência da Atlântida. Esse é o espírito, cara. Exatamente. Tu captou esse muito bem, captou. Esse é o espírito. E sim, tu, Potter, tá bem, Potter? E aí o louco falou pro médico: doutor, se eu tô com os dois pés no chão, eu tô bem. Se eu tô com um pé no chão, eu tô bem. Mas quando eu levanto os dois pés, eu caio. Será fraqueza? É fraqueza, né? Fraqueza, gente. O que diz na tua camisa? Solteiro é quem tem muita sorte no amor. Muito bem. Boa, Potter. Para uma mensagem de amor, cante, tá, né? Se desgastando. E o amor vai se apagando. Ah, aliás, ontem comentavam sobre a sua pessoa lá na bateria da Imperadores. Adoro que tu foi uma vez. Tu foi uma vez e apavorou e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Mas apavorou em que sentido? Ah, em todos os sentidos. Toquei bem. O Potter sempre apavora em todos os sentidos. Menos tocar bem, né? Apavorou em todos. Tocar bem foi mais ou menos. Foi mais ou menos. Quem já foi na balada do Pretinho sabe que eu toco muito bem. Toca muito bem, é verdade. Muita tarola. Tarol. Aí, Borazinho, tudo bem? Claro que tô, rapaz. Bem, então, é hoje nós estamos sem a Rodaica, que está lá editando enlouquecidamente o Patrola, que vai ao ar neste sábado. E estamos sem o Piangers também, e estamos sem o Pi, que segue em férias. Caso não tenha percebido, nós, né? Essa aqui é a formação. É a formação original do Pretinho Básico. Acho que são vocês quatro. Não, tu tá assim. Não, tu tá desde o primeiro programa. Cala a boca. Não enche o saco. Tu quer sair agora? Pode eu sair. Era titular aqui na Atlântica. Cara, tu apareceu no imã aquele com as cabecinhas. Eu era titular. Cara, tu saiu no primeiro produto. Do imã? É o imã com as cabecinhas. A formação original é a do imã. É verdade. Se tivesse imã no dia 2 de abril de 2007, eu não estaria no imã. Né? Porque eu era banco depois, de reservas. Hein? Aliás, eu tô procurando a cabecinha do Maurício, cara. Se alguém tiver uma cabecinha do Maurício aí pra negociar, eu tô comprando, cara. Eu tô com ela aqui, Cajú, se tu quiser. Eu perdi a minha própria cabeça, cara. Tá bom, eu falo pro Patrola que a Rodaica tá finalizando, na verdade, ela tá pré-preparando. Ela tá pré-traço parando o programa, porque nesse sábado e no outro sábado, Patrulha Especial de Planeta Atlântida. Nesse sábado a gente coloca tudo que vai acontecer na noite de sexta-feira do Planeta. E aí lá no outro sábado, pós-Planeta, a gente mostra tudo que aconteceu na noite de sábado, entendeu? Certo. Então a gente vai preparando coisinhas, material pra gente colher tudo isso lá no, na sexta. É uma correria gigantesca, cara. Total. Porque tu imagina só, a gente capta tudo até. Olha só, o último show é do Overcast. Às 4h10 da manhã, tá? O Florida, por exemplo, entra no palco às 2h50 da manhã. A gente tem que pegar alguma coisa do Florida pra mostrar no outro dia às 11h30 da manhã. Isso. É o patrola mais... Loucura. Mais insano do ano. E loucura, insanidade total também é a nossa jornada. A partir de sexta-feira ao meio-dia, já estaremos na Saba Campestre, em Atlântida, no estúdio... Putz, qual o adjetivo que a gente pode usar para o estúdio, que é a técnica da RBS, que o nosso querido Jean, que o nosso querido Cauê... Firme. Qual é o adjetivo para descrever o estúdio da Atlântica? Funcional. Funcional é péssimo. Não, funcional tu mandou mal. É nababesco. Legal. Assim, bota uma coisa nababesca que não seja funcional. Imperial. É, mais ou menos isso. É um troço... Uma delícia. Imperial é uma delícia. Vocês precisam meio gay, né, cara? Precisam viajar mais para saber o que é isso aí, cara. Um bom estúdio. Não, pode. Tu tá enganado, cara. Tu tá enganado. Estúdio delicioso da Atlântida. Não querendo me exibir, mas conheço bastante de interior de rádio, assim, de estúdio de rádio. Aqui no estado, fora do estado, no Brasil, fora do Brasil e tal. Posso dizer que aqui a gente é privilegiado aqui na RBS. Sem dúvida. Bom, falando então da Gabarito. Nossa jornada do planeta, que começa sexta-feira ao meio-dia, depois tem Pretinho Básico lá do planeta também, depois às 16h30, nós já estaremos todos, isso depois de amanhã, todos posicionados na frente das câmeras da TV Com. Bem lindo. Pra fazer a maior cobertura do planeta, em conjunto com a rede, a tudo que vai ao ar na tela da TV Com, a galera ouve no sonzão da Atlântida, que sem perder nada. Sim. Que coisa. Hã? Vai ser demais. Demais. O que vocês estão se magafetando? Cada já, vez mais bonito. Ele já sabe. Ele já sabe das surpresas que vão rolar lá e eles ficam se olhando. Pois é. Tá bem, cara. Então vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Rapidamente, isso tudo acontece sexta e sábado. Sábado, novamente, a partir daí das 17h, estaremos na frente das câmeras da TV Com e no som da Atlântida até o final do planeta. Pergunta: ainda tem ingresso de camarote? Pergunta. Era pra não ter. A informação que eu tinha no final da tarde de ontem é que era já pra não ter, ainda ontem mesmo, ingresso de camarote. Ou seja, se tinha um pouquinho, já saiu hoje de manhã. Já saiu, já era, se não saiu ainda, vai sair. É certo que hoje já não tem mais camarote. Tem mais um pouquinho, Magnata. Sempre tem mais um pouquinho. Quem guarda tem, né, Magnata? Vamos nós aqui com os destaques comentados desta quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011. Nada mais que isso, 9. Hoje é dia do zelador. Olha! Um abraço a você que é zelador, um abraço à minha querida amiga e zeladora Fabi, zeladora lá do meu prédio, de onde eu moro. A minha é a Vera. Vera? Pô, no meu prédio Vera é a síndica. Aliás, ela é síndica. É síndica. Não, mas síndica, a Vera zeladora, é tudo igual. Desculpa, tô brincando. A Vera é síndica e zeladora. E aí ela zela por nós. É que o síndico naturalmente já zela, né? Pelo condomínio, né? E a Vera tem uma funcionária na empresa dela que escuta o Pretinho todo dia. Não vou lembrar o nome dela. Empresa dela. Tem uma empresa. Na empresa dela, ela tem uma funcionária que escuta, que atrapalha o rendimento da empresa, ou o Pretinho Básico. O Pretinho Básico é acusado disso. Então, um beijo pra funcionária da Vera. E a Vera deve ter muitas histórias pra contar lá do condomínio, né? O condomínio é muito simples, porra. Então, são 6 apartamentos. Não, é especificamente de uma unidade. Uma unidade. Apartamento 2 é uma movimentação intensa. Dois tem uma gente loucura. Nova. Um beijo pra Poliana, minha vizinha nova. Linda, minha vizinha. Que legal, Potter. Poliana. Parabéns. Tá no meu Twitter lá. Vamos então aos destaques. Sem camisa. Hoje também é dia do surf. Aê, você, brother do surf. Alô, aquele abraço. Hoje, infelizmente, não vai dar pra surfar. Vou terminar todas as minhas frases hoje em Isso, é dia do surf. Boa. O escritor Moacir Scliar segue internado na UTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Scliar, de 73 anos, sofreu um AVC no dia 17 de janeiro. Nas últimas duas semanas, ele passava por um processo de retirada gradual dos sedativos, mas voltou a ser sedado e a respirar por aparelhos por causa de uma infecção respiratória. O quadro neurológico segue inalterado. Ele permanece inconsciente e não há como avaliar as consequências do AVC. Que grandes bosta. Seres humanos brasileiros estão enfrentando esse problema, né? Eu não sei se vocês já tiveram... Chico Anísio, Milor e... Milor também tá mal. O Moacir Scliar. Mas o mesmo problema, AVC? O Milor teve um AVC. Milor teve. Não, Chico Anísio é outra coisa. Digo assim, estão em hospitais, tendo que conviver com isso. É a vida, né? Eu nunca convivi nem com Chico Anísio, nem com o Milor Fernandes, mas eu já tive a oportunidade de estar na mesma sala que o Scliar algumas vezes e ouvi o Scliar falar. Cara, é uma pessoa de outro lugar, assim, de outro mundo. Ele é um imortal, exatamente. Ele é um cara que tem um alcance, um conhecimento, uma coisa superior, assim, é demais. O presidente americano Barack Obama finalmente parou de fumar. Não, o Barack parou. Não sabia que ele fumava. Não, para que o Barack parou, Magnata. Não tô acreditando. Parou. Depois o Barack parou. Dá uma música. O Barack parou. O Barack avisou. É que lá em Nova York os caras estão praticamente. Só que ele mora em Washington. Ele não mora em Nova York. Ah, é verdade. Washington é boa, Washington DC. Bom, a primeira-dama Michelle Obama explicou a um grupo de jornalistas que o presidente não deu nenhuma tragada no último ano. algo que a deixa muito orgulhosa. Claro que sim, cara. Pô, olha, se eu tivesse isso uma... Isso é uma... O Barack Obama é atleta, né, cara? Imagina só tu ter um amor da tua vida que fuma, cara. E aí daqui a pouco o amor da tua vida para de fumar. Isso é um presente. Aumenta o amor da tua vida. Aumenta o amor. Eu vou te dizer uma coisa, Magnata. Se eu tivesse uma negona com a Michelle Obama, eu parava. Eu parava de fumar. Eu acho que é crime falar da primeira dama dos Estados Unidos. Não, não. Mas que baita negona. Ela é gostosa, velho. É crime falar negona. Para, meu. Para, né? Respeito, né? Mas ela é bonita, hein? Tá, mas é bonita. Uma mulher bonita, cara. Não, uma negra bonita. É, uma negra. Maravilhosa. Ainda que não haja nada de pejorativo no negona linda. Nada. Uma alemoa linda também. Um negão lindo, uma negona linda, um alemão lindo. Adoro um negão lindo. Adoro um negão lindo. Mesmo o meu goleiro Júlio César, negão lindo. Olha, minha negra guerreira não tá merecendo que eu pare de fumar. É mesmo? Não tá. Aliás, tu fuma por causa dela, pra se acalmar, fumando, né? Eu tô fumando pra admitir, né? Pra aceitar a vida, né? Pra aceitar como tá a vida pra mim. Como amanhã diz um colega nosso da RBS TV ali, olha, meu, só fumando e bebendo muito, meu. Pausa, agora você tá com glaucoma, sabia? Eu tô. Sorte a tua, né? Usando um remedinho californiano. Californiano? É californiano, que lá na Califórnia dá pra usar como remédio, tá, né? Tá certo, cara. Como é que é? Continuando aqui, ó, mais de 77% das vítimas no trânsito são homens. De acordo com especialistas, o comportamento masculino é a principal explicação para estes números absurdos. Isso nunca me solta, número gaúcho. A mulher é mais cuidadosa e o homem costuma abusar da velocidade. O maior risco que pode existir para um condutor, a velocidade. Os homens carregam características que potencializam situações de risco no trânsito e pessoas do sexo masculino são mais impetuosas e conscientemente tendem a assumir mais risco. Sim. A assumir mais risco. O machão, né? O homem, não. Que coisa, né? Ninguém anda na minha frente. 240 e tá lindo. O que esse cara me ultrapassou? Boom. Agora ele vai ver. Ayrton Senna, por exemplo. Petuoso. Não, mas peraí, cara, o Ayrton Senna era um piada profissional do negócio. Não, ressuscitou o Senna, mas ressuscitou o Senna. Se o Ayrton Senna, que era o melhor piloto de carro do planeta Terra, morreu num acidente de trânsito... Sim. Não, porque é um acidente de trânsito, burro. Cara, deixa de ser idiota. Acidente de trânsito. Como que não tava no trânsito? Não, aquilo é uma prova, automobilismo. Prova de automobilismo, uma coisa esporte, cara. Trânsito vem do verbo transitar. Mas ele não transitava. Não, ele corria, ele disputava. Era uma competição, ele competia. Mas uma falha técnica pode acontecer com a gente nos nossos carros. Pode, óbvio. Se no Williams acontece uma falha técnica, imagina nos nossos carros. Vão falar contra mim agora. Pois é, eu fico quieto. Cara, eu posso dizer que o teu carro é bem provável que aconteça. Eu não vou dizer a marca do teu carro, mas é bem provável que no teu carro aconteça, cara. Mas eu vou dizer uma coisa, no meu carro, no carro do KG, no carro do Maurício, no do Porã talvez também não aconteça. Mas o teu é bem possível que quebre a barreira. E no do Pianges, no do Pianges. Também. Ah, o Pianges já quebrou. Já quebrou. Agora quebrou. Cada dia acontece alguma coisa no carro do Pianges, né, cara? Mas o importante é ter seguro. Daqui a pouquinho vou falar do seguro da HDI Seguros. Segura a onda aí. Segura. Duplicação da SC401 que liga o centro de Floripa ao norte da ilha. Começa já agora no dia 21, quando eu chego em Floripa. Eu vou chegar em Floripa. Começar a duplicação. A duplicação tem duas etapas. A primeira prevê a de 4,5 km do trevo de Jurerê até o trevo de Ingleses. Jurerê. E a segunda inclui mais 2 km até Canasvieiras. Ou seja, vai ser duplicado do centro até Canasvieiras. É como tá dito aqui. Bom, né? Do centro até o norte da ilha, Canasvieiras. Ah, o planeta do ano que vem vai ser um delírio. Mas vai fluir demais. Se não acabar agora, duvido, né? É, eu acho que não. Acho que até o planeta. Claro que acaba. Ah, tem que acabar. Cara, são 6 km, cara. 6 km é mais caro. Um ano pra fazer 6 km aí tem que ser. Porra, nem baiano, aí, até baiano consegue acabar. Preconceito com baiano. Um abraço pros baianos aí. Povo trabalhador. Não, é preconceito, é apenas. Povo trabalhador. Povo lindo. Povo lindo. Eu falo um baiano e tu me fala um gaúcho que do mesmo naipe, tá? Vamos lá? Caetano Veloso. Mano, Renato Borghetti. Agora é que não canta. Não, peraí. Tem que ser na mesma área. Vitor Ramil. Aceito, Vitor Ramil. Aceito. Vai outro. Aceito. Gilberto Gil. Neto Fagundes. Não aceito. Neto Fagundes só tem um hit. Humberto Gessinger. Aceito, Humberto. Pô, toma, Humberto Gessinger, toma. Aceito com Raul Seixas. Não, peraí, aceita com o quê? Aceito com carinho. Raul Seixas. Charles Master. Nem Lisboa. Nem Lisboa. Boa, Amarelo, boa. Charles Master. Não, não, nem Lisboa. Não, calma, vai ter a hora do Charles Master. Querão. Dorival Caymmi. Ah, não, esse aí não precisa. Pega o Lupicínio Rodrigues. Assim. Toma. Aceitei. Boa, porra. Agora eu vou arrebentar com vocês. Arrebenta, vai. Agora eu vou meter no meio de vocês. Ah, vai. Bobô. Não, mas aí tem vários, né, cara? Quem? Jardel na Gaúcha. Paulo César Carpegiani. Carpegiani, pode ser. Tá. Aí a última agora. Ivete Sangalo. Ah, Tati do Chimarrão. Por favor. Boa, Maurício. Não, por Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, tu chuta uma moita Marcelo em Porto Alegre. Sai 15. Não, vou dizer um nome pra acabar. Elis Regina. Acabou. Terminou pra ti, baiano. Quem mais que tu quer agora? Acabou. Vamos pro futebol de novo. Vai futebol de novo. Futebol não vou ir. Vai. É, praia. Vocês querem que eu fale as praias da Bahia? Fala. Não, não vamos ter tempo para isso agora. Cidade Serrana. Não precisa. Não precisa. Se faz o seguinte, Maurício, 40 graus, vai pra serra, tomar banho de mar. Tá? Eu vou lá ficar no fresquinho. Aí eu vou pra Ilhéus. Meu Deus do céu. Não, eu vou pra Ilha de Itaparica. Mas assim, eu compro uma passagem só de ida. Tu vai pra Itaparica? Fica. Eu vou pra Itaparica. Eu já fui. Cidreira. Eu trabalhei no Clube Médio. Vai pra Boipeba. Boipeba. É verdade, dá pra parar com esse assuntinho. Ô, Marcelino, é tu agora, Marcelino? É verdade, é tudo comigo agora. Tem os destaques bizarros. O que houve com o Marcelo, Marcelino? Marcelo está com uma sinusite forte. Está com uma sinusite muito forte. Foi fazer uma matéria de jornalismo investigativo com o Cabrini e ficou debilitado. E hoje não pode vir. Pobre do Cabrini, né? Vamos aos destaques aqui do Clique Recorte. Sempre lembrado. Cabrini enlouqueceu, né, cara? Sempre lembrado. É verdade. Cabrini tá pancadão. Ele achou PC Farias. Mas tá brilhando, agora tá brilhando. Estava lá na morte de Ayrton Senna. Aliás, fala em Cabrini, carreira dele só cresce. Fala em Cabrini, ontem eu assisti o documentário do Emir Kusturica sobre o Maradona. É verdade. Demais. Só ontem. É verdade. Só ontem, cara. Demorou. Faz 2 anos que demorou. É verdade. Tem muito filme. Não é hora pra comentários. Cala a boca, Cacheta. Cala a boca, Potter. E meu DVD de futebol, Porã? É? Não, como é que é? O que tu falou? Vai DVDs de futebol, Clique Record. É verdade, depois a gente fala sobre isso. Sobre DVDs de futebol. Tem um pau nas trevas mesmo. Vai, deixa o Marcelino mesmo. Não, e a mala? Cadê a mala? Tá no para, meu. Para, meu. A mala. Vai, Marcelino. Olha ali, aquela mala tá lá no Twitter do Potter. Ele quer vender, comprar por R$600, quer passar por R$300, ninguém quer. É Prodecon, amigo. É verdade. Agora sim, vamos às notícias. Mulher chama a polícia porque namorado não parava de falar e acaba indo preso. Aí, ó, bem feito. Só um pouquinho, produção, não entendi a notícia. O cara não parava de falar. Não, o cara não parava de falar. E ela foi presa. Ela foi presa! Porque o cara não parava de falar. Se ele for até o final da notícia, todo mundo vai entender. Vamos lá, vamos tentar entender a notícia. Foi no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Lá na Flórida se fala demais. Anitta Lewis estava em casa com um namorado que bebia cerveja. Como o homem não parava de falar, Anitta resolveu ligar para a polícia e pedir ajuda. Coisa errada aí, né, cara? Depois da terceira chamada, um policial foi até a casa e advertiu o casal. Cerca de 30 minutos depois, Anitta voltou a ligar para a polícia pelo mesmo motivo. Outro policial voltou à casa e desta vez prendeu a mulher por uso indevido do telefone de emergência. Não, é mesmo? É verdade, ligou demais pro 911. 911. É verdade. Sabe quem que ela encontrou na prisão? Quem? Cristina Mortágua. É verdade, Cristina Mortágua está passando por um momento terrível. Eu vi uma foto ontem destruída. É verdade. Foi o Edmundo que destruiu a Cristina. Coitada da mulher. Motorista come bilhete falso de estacionamento para eliminar prova. É verdade, quem aqui, né, Pause, nunca comeu a prova? Eu não sei do que tu tá falando. Me lembrou um amigo meu agora, que eu não vou citar o nome, mas ele me contou essa história ontem ainda. Olha que loucura que é a vida. É para alguns seres humanos. É a mulher dele achou no bolso de uma calça dele. É atenção, mulheres uma fatura de caras que jogam bola de cartão de crédito. E na fatura do cartão de crédito estava ali escrito o nome de um restaurante, de um motel. Restaurante modelo. Um motel. Cara, tu acredita que a mulher pegou o carro dele e saiu enlouquecida e deu no muro? É verdade! O carro dele. Ah, não, não. É, acontece muito. É, são mulheres, nada agride mais um homem. Mas que ela tinha machucar airbag. O carro dele. Hã? Tinha airbag. Não, não, mas foi uma batidinha. Não entrou com tudo. Ela é louca, mas se fazem de louca, né? Não são loucas, né? Elas se fazem. Essa é a principal arma que as mulheres têm de destruir o carro do marido. Fica a dica pras gurias aí. É que tem seguro, HDI, né? HDI seguro. Por exemplo, o Adriano Imperador, que se negou a fazer o bafômetro nessa madrugada no Rio de Janeiro. Lembra aquela louca, a mulher dele? Foi lá no restaurante. Ele tava com os amigos, os caras do Flamengo, numa boate. Ela foi lá e quebrou o carro de todo mundo. É verdade, foi lá e jogou tijolo. Sabe de quem que ela quebrou o carro? Ele ganhou o Álvaro, lembra? Sim. É verdade. E foi aí que o Bruno, goleiro do Flamengo, falou: quem aqui nunca bateu em mulher, né, amigo? É verdade. Isso aí, começou aí. Aí meses depois acharam tudo do Bruno. Eu posso botar a notícia? Não acharam tudo ainda. Posso botar a notícia? Vocês vão ficar comentando. Ô, Marcelino, quando é que tu pretende acabar isso aí? Estou tentando, Féter. Estou tentando. Motorista comeu o bilhete falso do estacionamento para eliminar a prova. O fato ocorreu em Toledo, na Espanha. Ah, lá eles são medievais. Quando um dos empregados que vigiam se os veículos estão corretamente estacionados detectou no painel de um dos automóveis, um ticket falsificado e alertou a polícia. Quando os policiais iam fazer a denúncia e retirar o veículo com guindaste municipal, o motorista chegou e, diante dos agentes, pegou o bilhete falso e comeu. É. É verdade. Agora uma notícia fofa. Não, agora acabou, né, Marcelo? Pra terminar. Vai entregar pra novela. Vai entregar pra novela. Só manchete. Cão sobrevive após ser atropelado e ficar preso na grade do carro. Isso é uma notícia fofa. Notícia fofa. É uma notícia fofa. O que é isso? O cachorrinho chamava-se Donald. Donald? Não, era pato. Donald, é cachorro Donald. É verdade. Que sofreu apenas alguns arranhões. Agora é com você, Fé. Já atropelaram o cachorro, Marcelino? Já? Já atropelaram com o cachorro? Já. Nunca atropelaram. Vem assim, faz rápido. Cara, eu atropelei um gato. Velocidade, né? Tudum, tu tava muito rápido. Eu, num dia de aniversário meu, atropelei um gato preto, cara. Aí te deu 7 anos de azar. Que loucura. Nada a ver, né? Mas uma vez eu tava... Da festa de seu aniversário. Eu tava indo pra praia uma vez com um amigo meu, cara. E o cara passou pela Lucas e atropelou um cachorro. Foi horrível. Foi uma sensação terrível. Porque o bicho ficou... Horrível. Não, horrível. Tá bem. Não é legal. Vai, Cajezinho, vai. O bêbado chega cambaleando no bar e grita: Eugênio. Pessoal, preste atenção. Eu sou Deus. Sim, eu sou Deus. Dono do bar, cansado, responde de forma rápida: faça-me o favor, para de blasfemar. Você fica dizendo aí que é Deus, desse jeito vai queimar feito um leitão a pororoca no inferno. Pururuca. É, pororoca. Pororoca é quando os peixes sobem pra desovar. Mas aí é como se fosse. Não, pororoca é o encontro do rio com o mar lá no... Aquilo lá é Piracema, Maurício. Piracema. Você vai queimar que nem um leitão a Piracema. Dá pra surfar o jogo. Dá pra surfar, é verdade. Voltando ao bar, o bêbado tá decidido e desafia. Ah, então tá, vem comigo que eu vou provar. Que eu sou Deus. Pega o dono do bar e leva pra igreja. Ao entrar na igreja, o padre vê o bêbado, franze a testa e diz de forma desesperada: ai, meu Deus, você aqui de novo. Piada do Pote. Apoio Sabonetes Albaneta, o único que realmente limpa a mulher brasileira. E aí o Ricardo Adilson Córdova de Jesus. Olha. Ricardo Adilson. Canu Perigosa acabou. Presidente Barack Obama, de tanto ouvir falar dos baianos, decidiu convidar um grupo deles para visitar os Estados Unidos. Falava que não estava fumando mais. Sim. E aí, para mostrar o quanto desejava conhecer os baianos, ele mandou seu próprio avião apanhá-los em Salvador. E ainda prepararam uma grande recepção no hangar presidencial, onde foi instalado um palanque com banda, chiclete com banana, e cartazes de boas-vindas. Quando o avião chegou, a banda começou a tocar, chiclete com banana, chiclete com banana. Você tem que falar Aí quando o avião chegou, a banda começou a abrir essa porta do avião, mas os convidados não desceram. Ué. Os baianos tudo lá dentro. Ué. Mas o presidente, sem entender o motivo da demora, mandou sua secretária averiguar. O secretário foi ao avião e regressou dizendo ao presidente: Mr. Obama, the motherfucking baianos não querem up, down. Descer. Up, down. Get down. Get down. Get down. Down. Down. Down. É o inglês esquizofrênico. Posso repetir a frase? Pode. Mr. Obama. Mr. Obama. Meu motherfucking baiano. Filho da puta do baiano. Acabou. Não, calma aí. Senhor, the motherfucking baianos Don't care. Up, down, why? Subir e descer, por quê? Não, why? E pergunta daí, galera. Maurício, não se mete. Por favor. Tá bom. Why they are afraid? Porque eles estão com medo. Eles estão com medo. Do well. Do bem. Well? Não, estão com medo do well. Do bem. Do espaço, do well. Então, do sim, bem, do bem. Aí o presidente, confuso, pergunta ao secretário: mas quem é o well? Who is motherfucking well, man? Quem é o well? É. Pra saber quem era, o secretário regressou ao avião e disse aos baianos: the Mr. President, want to know who is well. O presidente quer saber quem é o well. É o well. E aí o porta-voz dos baianos respondeu: nós também não sabemos, meu rei, my king. Mas tá escrito naquele cartaz ali, olha ali: Welcome, baianos. O melhor é o caminho, né, galera? Welcome, baianos. O destino do Potter não é bom, mas bom. O caminho até lá é bom. E há uma confusão aqui: três pessoas podem ter mandado esse e-mail. Ou o Ricardo, né? O Ricardo, esse aí. Ou a Silvia ou o Nestor Mas. É um e-mail coletivo. É, um e-mail coletivo, porque não sei, tá todo mundo. Acho que eles formam um trio, cara. É, de repente tem. É mesmo? É. Ué. Modernos, né? É legal, né? Tipo a Aline, aquele minissérie da Globo. E aí, Porazinho? Não conhece. Dona Flor? Não, deixa. Vai tu. Tem aqui um momento. Ô, mês! Mulher que nem papel alumínio, velha. É fácil de enrolar, mas faz um barulho. Bah, velha. Se mulher não falasse, seria melhor que lasanha. Ô, mês. Mulher que nem cego, não pode ver o dinheiro. Sair com apenas uma mulher, velha, atrair todas as outras. Ah, velho. Nem todos os homens são idiotas. Eu conheço alguns que são solteiros. Olha, todo homem precisa de uma esposa, porque tem muitas coisas na vida que não tem como colocar a culpa no governo. Homem. Pretinhos, não divulguem meu e-mail. A vida como ela é, manda o nosso amigo aqui. Pretinho. Diz ele: preciso saber a opinião de vocês. Tenho 19, moro em Porto Alegre. Eu e minha namorada de 20 brigamos e ficamos sem nos falar 6 dias. Já era. Ela me ligar. Namoramos 3 anos e ela não queria jogar tudo fora e me ligou pra pedir pra voltar. Eu dei uma chance pra ela, conversamos, nos encontramos e fomos para um motel. Depois, quando estava largando ela em casa, ela me disse que saiu no meio dessa semana. Eu sabia. Depois de nós brigarmos, e ela falou que foi numa festa na Cidade Baixa com suas amigas. Ah, quando vai com as amigas aí baixa, aí não tem. Na hora, eu não fiquei de cara, pois também saí esse tempo que não tivemos juntos e tal. Só que, claro, não fui a lugares em que amigos nossos frequentam, até para evitar comentários. Voltando ao assunto, perguntei pra ela se ela havia ficado com alguém e ela falou que não. Ficou certo. A minha dúvida é a seguinte: volto com ela e esqueço tudo o que passou e tento um recomeço. Claro. Só que toda vez que eu passar pela Cidade Baixa, eu vou ficar com a pulga atrás da orelha sobre o que aconteceu naquela noite. Magrão. Muito inseguro, cara. Peraí. Ou largo ela de mão, vou viver minha vida e ser feliz e curtir festa e procurar outra garota melhor que ela. É, isso também é legal. Não estou mais namorando com ela desde nossa briga, 10 dias mais ou menos, mas ela quer voltar. A fim de voltar. Mas até... Um certo receio. Manda um abre teu olho, magnata. Olha, abre teu olho, né, magnata? E um aham, aham. O que é um aham, aham? O que é isso agora? Aham, aham. Freak, freak. Vamos começar nós. Freak, freak, down. Aham, aham. Freak, freak, pum. Bom, enfim, cara. Que loucura, né? O querido Pato, como ele se, ele se anuncia. O Pato, Pato joga a bola hoje e ao mesmo tempo enfrenta na justiça a Stephanie Brito. Que loucura. Vai ganhar nas duas. O advogado dele. Olha só, o querido, dá uma chance pra mina, cara. Parte do princípio que ela não te mente. É, eu posso dar minha opinião. Pode. Mulher não mente. Posso dar minha modesta opinião sobre o assunto? Pessoal, a modesta opinião do cara. É o seguinte, o cara tem 19 anos, já tá 3 com essa mina aí, velho. Já deu, né, Porã? Deu, cara. Já deu, né? Deu, cara. Com 19 anos, bicho. E outra, eu outra também coisa. Já dei. Ali como ele falou, ai, ela ficou uma semana separada de mim, mas não quer perder tudo que a gente conquistou, não quer perder, mas foi dar uma passadinha lá no inferno pra ver como é que tá, né? Porã, tu é muito preconceituoso daí, tá solteira, cara. Só um pouquinho, bicho. Não, eu acho que tem que fazer o seguinte. É sempre assim, ai, eu não fiz nada, eu só dei uma saidinha com as minhas amigas. Não, cara. Amiga. Não tem essa, acabou. Não tem essa de dar tempo. É, ô Magrão, tu tem 19 anos, vai andar. Por esse lado eu concordo com vocês, tá? Bah, o cara tem 19. Vai andar. Já tá 3 anos com a mina, vai andar, tudo bem. Vai a luta. Mas não porque a mina saiu com as amigas durante a semana enquanto eles estavam saindo. Ela não morreu, ele não morreu, ela não tava de luto. Eu tenho uma dica pra ele. Entra no blog Pelego do Potter, tá? Que foi reativado. E hoje eu botei um vídeo que vai mudar a vida de muitas pessoas. Tá. Principalmente em guris de 19 anos que são inseguros com a mulher. E outra coisa, e daí, cara? Ficou com o cara? Eles não brigaram? Não acabaram o namoro? Ah, isso é verdade, eles estavam separados. Não, eles simplesmente ficaram sem se falar. Brigaram. Eles não terminaram. Não. Eles tiveram uma discussão, cada um foi para um lado. Mas ele não sabe se... Ela disse que não ficou, que não. Né? Ela também não diria que ficou, né? Agora só porque a mulher saiu... Agora só porque a mulher saiu com as amigas, quer dizer que ela ficou com alguém, então. É isso? Não necessariamente. Nada a ver, cara. Mas do jeito que a coisa tá hoje em dia, Luciano, eu vejo cada coisa por aí. Atenção, pessoal, pô, já tem visto coisa. A minha mão no fogo. Bota a minha mão no fogo pela Thaís. Que ela não ficou. Não, eu vou te dizer também. Eu não boto, porra. Eu boto pela a Thaís, mão no fogo por essa menina namorada do Pato aqui, ó. Só um pouquinho. É, eu boto a mão no fogo por ela. Ela não ficou com ninguém. Eu só quero dizer uma coisa. A gente não tá falando da minha relação. Ah, não é? É verdade. Tá? A gente tá falando no caso do ouvinte. Entendi. Tá, já era. Mas a tua opinião tem um pouco de ti, porra. Ah, com certeza. As minhas opiniões têm muito de mim. Dá bem, né? É clá clá, é clá clá, é clá clá. Classificados do Pretinho. As ofertas da nossa audiência. Preciso vender uns equipamentos para lanchonete. Lanchonete. Tudo novinho. Prensa, eu quero uma prensa. Tudo novinho o cara tem aqui. Apenas 3 meses de uso. Eu quero uma prensa. E um triturador, né? Eu quero uma prensa nova, magnata. É aquele negócio de fazer guisado. Sabe como é que é? Moedor de carne. Tô precisando disso aí, magnata. Se vamos ver o que ele tem aqui pra ti. Cervejeiro Gelopar. Opa! Freezer Gelopar. Refrigerador Brascool. Balcão encosto com pia refrigerado. Chapa Edanca. Olha a chapa aí. Chapa Edanca. De 50 C... Hã? Edança. Chapa e dança. Não, é Edanca. Chapa e dança. De 50 centímetros elétrica, chapa cortador de frios com lâmina. Também tá bom pra fritadeira, mim. Água e óleo. Impressionante, hein? A água não vou querer. Não, é fritadeira a água e a água. A água e a óleo. Ela frita na água, é isso? Que é muito saudável, né? Não, acho que mas fica ruim. Um pouco de água, um pouco de óleo. Fica ruim. Não, nem se mistura. Ele é de Floripa, água e óleo não se misturam. Não, mas é ou a água ou a óleo. Não, cara, vai um pouco d'água embaixo, um pouco de óleo pra não botar só óleo quando não dá óleo. É mesmo? Desculpa, não sabia. Não sabia. Mas aí a água vai... A água esquenta e serve de... Não, mas a água vai coisará. Boiler. Vai coisará? Olha, não sei. Vai coisará. Vai gasosar. Bom, nosso querido amigo aqui que tá vendendo os equipamentos pra lanchonete é de Floripa e ele bota aqui, ó, o e-mail. Vendo Marte... Martelinho. Material, não é material, mano, é material. Material. Vai ver, eu vendo material, já tinha, fez o material. Manda 2 e-mails pra vendo material. Material lanchonete. Não é material. É material. Rateado ali. Putz, e agora, velho? Não, é vendo material lanchonete. Manda pros dois. Manda pros dois, então, just in case. Vendo material lanchonete @hotmail.com. Just in case. Sabe que essa guria do outro e-mail foi nessa lanchonete aí com as amigas pra comer um X, né? Aí tava o cara fazendo um X ali. Bem feliz. Botando um ovo frito queijinho ali, sabe? E daqui a pouco vem um ratinho, ó. Correndo na chapa. Daí as gurias tudo... Ficaram olhando assim. E aí o chapista olhou pra trás. Esse aí queimou as patinhas. Tá, vamos analisar a frase. Esse aí denota que outros vários passam e não queimaram. Sim, porque a chapa não tá funcionando, não tá a pleno, né? Sabia que roubaram a sua piada do Pretinho Básico? Essa história? Ah, é. Um cara contou pro Cacau Menezes a história e o Cacau colocou no seu blog. Ah, mas o Cacau não roubou nada. Não. Piada de domínio público. Não é piada, cara. Mas isso é uma história do Potter. Não é piada. E aí o cara, as pessoas se adonaram como piada, entendeu? Uh-huh. E aí o cara contou pro Cacau como se ele tivesse vivido isso aí lá na ilha. Certo. Entendeu? Pretinho Básico também conta histórias reais, né, Potter? É. O Pretinho Básico, mais ou menos 43% é real tudo. Mais uma oferta da nossa audiência. Vocês sabiam, cara, que os classificados do Pretinho ali na aferição do Ibope, a 1:30 da tarde é o horário que o Pretinho tem mais audiência. É verdade. É mais 1:30 e 6:30 da tarde, dentro desta hora de apresentação do programa. A meia hora, quando a gente dá os classificados, é o horário em que o programa tem mais audiência. Eu tenho uma ideia. Gente, vamos colocar as piadas, nossas opiniões, isso, tudo dentro do espaço. Dos classificados. Eu pensei que fosse os flatos do Dias, cara. Não. Pensei que era piada do Pó. Vamos fazer. Tá continuando aqui, ó. O cara tá vendendo uma pet shop em Balneário Piçarra. Todo equipado para banho e tosa e linha de acessórios para venda. Ótima localização, clientela formada, uma cachorrada bacana, um ponto muito bom entre o centro da cidade e os bairros. Uhum. Infelizmente, temos que nos desfazer da loja por motivos familiares. O valor da loja, com tudo dentro e mais o carro para transporte dos bichinhos, é de 25 mil. Ou, sem o carro, 16 mil. Então o carro vale mas 9, esse carro aí não vale nada, né? Cara, vale, deve na verdade, um furgão, ele vale, né? A diferença entre o 25 e o 16, né? É um furgão, 9 mil. 9 mil? Tô com a voz. 9 mil reais. Bom, eles aceitam proposta, dá uma força aí pra gente, estamos precisando, valeu, adoro o programa de vocês, beijos para todos interessados, e-mail para petshopavenda@pop.com.br. Pop! Pet Shop à venda. pop.com.br. Era bom, velho. 23 para uma, para as duas. Voltamos em seguida com o Pretinho. Estamos de volta pela Rede Atlântida com o Pretinho Básico para todo mundo ouvir no sul do Brasil, em todo o planeta, pelo atlântida.com.br. Estamos com Coca-Cola, Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais para você, e Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. 18 minutos para as duas, queria chamar a audiência da Atlântida que entrasse neste momento no twitter.com/realfetter. E aí pudesse ali, neste momento, então, enxergar o clima descontraído que a gente vive aqui dentro do estúdio, especialmente durante o show do intervalo. Entra lá, então, no twitter.com/realfetter, está ali a fotinho da descontração no estúdio. Tá bonito, né? Vamos lá, doutor Alceu! É papamenta! Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Ai, doutor Alceu! Doutor Peter, o que tem de jogo hoje, doutor Peter? É verdade, tempo doutor Alceu! Às 6 da tarde tem França e Brasil! Ah, é amistoso, né? No Estado de France! Onde, doutor Alceu? No Estado de France! Boa, doutor Alceu! Olha aí! Parece o meu amigo Zé falando francês procurando o amigo Geraldo. Que dele tu gerar? Que dele tu gerar? No catarinense, às 7:30 tem o Bahia com o Marcelo Dias. Às 8:30, Chapecoense e Concórdia. É a 10 da noite, Criciúma e Figueirense. Criciúma e Figueira. Exatamente, na Libertadores, seu Plu com o argentino Júnior. Às 10 da noite. Exatamente. E às 10 também joga São Luís e Green Prêmio. O argentino Júnior, que foi o time que revelou o Maradona, né? A gente falou e tal do filme do Emílio Costurica sobre Maradona. O Maradona começou no argentino Júnior. E aí tem imagens dele jogando. Não acabaram o jogo ainda hoje. Não, eu sei que não. Só parênteses, fechando parênteses. continua, a doutora. Meia-noite e 10, já é amanhã, né? Meia-noite e 10 tem o sub-20, né? Brasil e Equador. É isso aí. Se o Brasil perder, pode complicar o sonho do ouro. Não gosta de café passado ou no Equador é mais forte? Não, e mais do que o sonho do ouro, cara, a grande barbada desse. São os dois primeiros que classificam para os Jogos Olímpicos de Londres e os quatro primeiros que classificam para o Mundial que rola na Colômbia esse ano. Então o Brasil tem que pelo menos ficar em segundo lugar pra tentar o título inédito, que é a medalha de ouro nas Olimpíadas, que é o único título que o futebol brasileiro tem. Olimpíada. E a Argentina é atual bicampeã olímpica. É, tem mais um monte de amistoso internacional. O Grêmio joga, né? O senhor já falou? Já falei. Vai ter um monte de jogo, Portugal e Argentina. Hoje que eu me separo da Neuza no papel. Boa, doutora Cê. Inclusive, começaram os amistosos. A Malásia tá ganhando de 2-0 do Hong Kong. Estamos vendo isso. A Armênia tá perdendo da Georgia. 2-1 pra Georgia. Estranho. Maldita Georgia. Hong Kong vem numa série de resultados importantes. Moldova tá 1-1 com Andorra. É Moldova. Mas que Andorra, meu. São Marino tá perdendo por Liechtenstein. Pra quem? Liechtenstein. 1-0 por Liechtenstein. Parece que a primeira vitória na história do Liechtenstein é essa aí. Parece que Canadá tá 0-0. Sabe qual é a capital do Liechtenstein? Não tem. Nem eu. É tanta merda. Tá, doutor Ocel? Ainda tem Marrocos, Nigéria, Escócia, Irlanda do Norte, Malta, Suíça, Holanda e Áustria. Os bons ele não fala, né? Bom ele não fala. É Alemanha e Itália, doutor Ocel. Luxemburgo e Eslováquia. Albânia e Eslovênia. E queria agradecer aqui, Chipre, aproveitar o momento aqui, o convite que a Israel e Sérvia. Que o marketing do Inter fez pra Azerbaijão e Hungria. Pra nós colorados aqui, o programa é o Fetter pra amanhã o lançamento da camiseta nova do Inter. Um grande abraço pro marketing do Inter. Na outra sexta-feira, eu e o Mr. P vão participar da festa da camiseta da festa de lançamento da camiseta nova do Grêmio. Vai ter Egito e Estados Unidos. Olha que jogo. Doutor Ocel, eu tô me tapando de nojo já, doutor Ocel. Liga aí, Benin. Benim. É hoje o dia do déjà vu. Do Tanzânia e Palestina. Deu, doutor Ocel, acabou. Ah, essa é boa, hein? Tanzânia e Palestina é bom, cara. Deixa eu dar um toque aqui pra rapaziada que tá precisando fazer seguro no carro ou renovar. A seguradora que tá fazendo o maior sucesso com a nossa audiência é a HDI Seguros. Aliás, não é só com a audiência, não. A HDI já liberou essa informação. 1.200.000 veículos segurados. Nossa, carro que não acaba mais, hein, ô Batista? A razão desse sucesso é simples: inteligência e agilidade. Belezinha! Vocês já viram as vinhetas do Paulo Brito no Jornal do Almoço? Muito legal, né? Ele tem gags. Exato, bordõezinhos assim que ele criou. E aí viraram vinhetinhas do Paulo Brito no Jornal do Almoço, no Rio Grande do Sul. Muito legal. Grande abraço, Paulo Brito. Bom, a razão desse sucesso é simples: é inteligência e agilidade. Inteligência por criar o seguro sem penduricalho, sem aquelas coberturas que só encarecem o seguro. É verdade. E porque muitas vezes a pessoa paga e acaba nem usando. E agilidade por oferecer o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro sem enrolação. Maurício Amaral, bateu! Passa lá e pronto! Na HDI. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Cara, eu vou mandar instalar hoje mesmo. Atenção, Serjão, Dalmiro e rapaziada dos Serviços Gerais. Eu quero um espelho atrás do Maurício Amaral para que eu possa ver o seu monitor. O monitor? O isso aí é o que tu tá vendo agora. Não, é que o pessoal do Twitter tá perguntando se o Potter tem silicone. Eu vou botar o Fetter na justiça porque no intervalo tem que. Como é que. Ah, tu vai me botar na justiça? Vou botar. Não, bota RBS alguém, na justiça, não, cara. Se alguém botar na justiça, eu vou te botar na justiça aqui. É que assim, vamos botar todo mundo na justiça. Pra quem não sabe, então, tá? A Rádio Atlântida é uma empresa no Brasil que copia a maneira Google de ter empresa. No Google, cara, tu não pode falar isso porque os diretores da empresa não sabem disso. Eles sabem, mas fazem isso. Eles não vivem aqui todo dia pra ver isso. Só nós, a gente faz a boca pequena isso aqui dentro. Pois é, mas é assim que é. Eu tava no momento Google ali, né? Tava muito calor no estúdio, eu tirei a camiseta, botei no ombro. E aí o Fetter, filho da mãe, foi ali, tirou uma foto e botou no Twitter para 90 mil pessoas. E aí o Maurício retuitou. Tu retuitou pelo Pretinho Básico? Então retuita agora, aí. Né, meu? Fazer agora. Demorou. Olha só, a móvel do... Como bota é a Brilha do Planeta rapidinho pra mim, hein? Não, não retuita, não sei retuitar. Brilha do Planeta pra ti? Vai. móvel do planeta Atlântida ainda tem camarote para venda. Feito! A móvel do planeta Atlântida. Hoje, até às 6 da tarde, na Praia Grande, em Torres, quase em frente à Guarita 7. Hoje, até às 6 da tarde, na Praia Grande, em Torres, quase em frente à Guarita 7. E amanhã, corre pra lá, esta mesma móvel da Atlântida estará em Capão da Canoa, vendendo camarote até a hora de acabar. Certo. Pode acabar hoje em Torres, né? O que a gente vai fazer? Né? Certo. Certo? Então, ache a móvel hoje em Torres e amanhã em Capão. Ô, Cadê, mais uma informação aqui sobre o planeta. O Mãe de Deus tem um hospital instalado dentro do planeta Atlântida. Desde 2004, cuidando da saúde do planeta. Só o Mãe de Deus. Né? Só o Mãe de Deus vai ter um mini hospital com aproximadamente 150 metros quadrados. Uau. Nas dependências do planeta Atlântida. A equipe de atendimento é formada por 31 profissionais, entre médicos, técnicos de enfermagem e enfermeiros. E enfermeiras, obviamente. Aí. A estrutura instalada no planeta Atlântida está preparada para atendimentos de urgência e emergência nas especialidades de clínica médica, cardiologia, oftalmologia, traumatologia, compreendendo avaliação e atendimento iniciais até a estabilização do quadro. Vou me consultar lá pro oftalmo. O que mais acontece no planeta, o maior número de ocorrências, 98% das ocorrências do planeta, é a gurizadinha se passando, que né? se passa na bebida. Os mamados. Os mamados. Os guris não sabem beber, cara. Gurizada que não sabe beber. Sabe que olha só, dica básica número um. Não beba sem comer. Boa, não, Amaral. Bebe de estômago vazio. Dica básica número dois. Come um X. Duas cervejas e uma água, não come, tem como ficar bêbado. Come um X às 4 da tarde e aí vai tomar tua nova skin. Não, e outra, mas não vai chegar bebendo sem comer, não deixa mais comer depois. E aí, se vomitar, o vômito vem com coisas sólidas. Olha a minha roupa! Não, e também tem aquela coisa, né? Tem neguinho que chega e fica bebendo já na fila. É isso aí. E aí tem um monte de show pra ver, cara. No segundo show o cara já tá desmaiado. O cara mal. No hino do Neto o cara já vai ser arrastado pra aí onde? Perde todo o planeta. Perde o planeta. Todo o planeta. A gente entende a emoção da gurizada. Tá saindo pela primeira vez, tá indo pro planeta. Ao meio-dia, já estão enlouquecidos bebendo. Mas galera, calma. São 2 dias de planeta, almoça direitinho. Periga, inclusive, direitinho. Nem assistir o segundo dia do tamanho da ressaca. Vai tomar um mijadão, né? do pai e da mãe. É verdade. Então, debreia. Mais duas informações, tá? Menores de 14 anos não entram nem com o porã no planeta. Não tem como entrar. Não tem como entrar. E outro detalhe. Só vale documento original, tá? Aquela história do Xerox caiu. Claro. Tá? Só vale documento, que o cara tem 14 anos e tem uma cara de 12. Ele vai chegar lá, o segurança, cara, tu não tem 14 anos. Não, eu tenho. Aí vai ter que comprovar que tem 14 anos. Vai ter que mostrar a identidade, é isso aí. Né? 90, né, Pedrão? Não pode, entendeu? Então tem que fazer. Duas observações. A primeira, nesse ano não vai ter o porã. Né, o Mãe de Deus não vai tratar o porão, o porão sempre passar. Não, é verdade, o porão não vai ser o garoto propaganda do Mãe de Deus. Não é verdade, Mãe de Deus. Olha, nunca pessoal, me tratou. O porão é verdade, tá lá no Mãe de Deus. Nunca me tratou. A maca do porão vai estar livre. E se eu puder dar uma dica uma maca mais pra essa galera, cara, qual, pode, Bial? Pode fazer tudo. Um leito a mais. Tudo, tudo, de tudo um pouquinho. Boa, tudo um pouco. Né? De tudo um pouco, uma dica do novo porã, então, já que você só lutou tanto do novo porã. De tudo um pouco, galera. Vai devagar aí e aproveita a noite. Cara, Potter, eu quero só te falar uma coisa. Tá, morreu esse assunto aqui, tá? Do planeta, tá? Vou trocar a trilha aqui. Potter, agora voltando ao assunto da foto no estúdio. Nunca tive tantas mentions no meu Twitter como agora. 420 mentions. Não acredito. Só pela tua foto. Sabe o que é isso? O nu vende. O nu vende. É um nu bonito, né? Vende também. Não, feio também. Porque o meu corpo. O meu corpo não tem anabolizante. Não tem É o corpo natural de um homem uruguaio, né? Não tem academias antes. Uh-huh. Não tem academias antes, né? Não tem corridinhas antes também? Não tem corridinhas antes. Tem tênis e futebol. Isso tênis aí, e futebol. Sabe e futebol de alta qualidade, marcação e chegada na frente. Claro. Né? Tu sabe que o Potter foi convidado pra fazer uma campanha do turismo no Uruguai, né? Mais uma beleza natural do Uruguai. Coisa de louco. Vai daí, KG! Aí o anjo aparece pro homem e diz: venho avisar-te de que a morte está te procurando. Mãe! Trate de sumir. Ir. O sujeito vai pra casa e conta pra mulher e ela sugere. Apavorado. Querido, temos que despistar. O negócio é você não ir trabalhar e só ir a lugares onde nunca foi. Vai jogar sinuca, por exemplo. Tire a gravata, ponha jeans bem usados e uma camisa com flores, igual aquelas que o Porão usa ou usava. Assim a morte não vai te reconhecer. Boa. Faça tudo isso e ainda bunha uma peruca e uma barba postiça. Oh, e legal. Assim foi. Passa o dia, a noite, jogando sinuca, fantasiado. De madrugada, a morte chega no bar onde o cara tá. Cansada, senta-se, toma uma cerveja e resolve decidida. Bota foice do lado. A morte diz o seguinte: se daqui a meia hora eu não achar o sujeito que eu tô procurando, eu vou levar esse hippie ali mesmo. Piada do Bote! Apoio! Motel Duck! Tá com vontade? Duck é bom! Durante o jantar, o menininho vira pra mãe e fala: mãe, azeitona tem perninhas? E aí a mãe acha graça, né? Que bobagem, meu filhinho, claro que não. Xima, então acho que eu comi um besouro. Mais um. Coloca o telefone na casa da loira gostosa. Maravilhosa. Oi, gatinha, que tal a gente sair hoje à noite? Tô dentro, pra onde? Tava pensando aí naquela boate onde depois a gente podia passar por aquele motel. Quero ficar contigo até amanhecer. Tô dentro. Então eu te pego às 9, como de costume. Tô dentro, mas quem tá falando mesmo? Essa piada da morte aí é muito legal, cara. Eu queria deixar de sugestão pra galera aqui um filme chamado Encontro Marcado. Demais. O Brad Pitt e com o Anthony Hopkins, onde o Brad Pitt é a morte. Que morte linda, né? Que morte linda, né? Muito bom. E aí o Brad Pitt tá encarregado de, na festa de aniversário do Anthony Hopkins, um magnata, milionário e tal, ir lá e buscar o Anthony Hopkins. Só que ele se apaixona pela filha do Anthony Hopkins. Cara, é um filme demais. Só que esse filme, ele tem um detalhe, ele tem uns silêncios. Eu lembro que eu vi esse filme no Guion, aqui por trás no cinema, e aí ele tem silêncios. Domingo? Acho que eu te vi lá. Foi domingo no Guion ver o filme. Por favor! Pra quem não sabe, é um ponto de encontro do homoafetivos aos domingos. Vai morar ali perto, né? Na frente. Ah, legal. Vai ver, pra facilitar a coisa. Aí tem a desculpa, não, eu tava chegando em casa, você me viu aí. Cara, só pra terminar a informação do filme, então. Em português é Encontro Marcado e em inglês é Meet Joe Black. Joe Black é o Brad Pitt. É. E fala dos silêncios do filme, cara. Aliás, Silêncio dos Inocentes, um outro baita filme com o Anthony Hopkins. Sim, essa é uma obra. É, por exemplo, assim, tudo bem, Maurício? Tudo bem. Vamos ver Brokeback Mountain? Sim. Entende? Tem uns silêncios grandes. Sim, sim. É pra tu pensar nos diálogos. E aí eu só dormia. Na hora que dava, às vezes eu... Aí o cara me acordava. O cara do teu lado? O cara do teu lado. Cara que tava contigo. Cara, tô ligado. Não há tempo para mais nada. Agora nem falou. Espaguete, voltaremos logo mais às 6 da tarde em mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela preferência, pelo Pretinho Básico, especialmente pela sua paciência para conosco. E aqui viemos com Coca-Cola, comemore do seu jeito, Verão Colombo, muito mais pra você. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija.